tivesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé, sem amor nada seria. Mesmo se eu me entregasse a sofrer por ti, mesmo se eu vendesse tudo pra te ter aqui, se todos os meus bens eu largasse pra viver sua vida, sem amor nada disso valeria. Sem amor nada disso valeria. Sem amor por seu amor tudo suporta, o seu amor tudo espera, o seu amor me livra da rejeição. E o seu amor sofre comigo, o seu amor é meu abrigo, o seu amor traz vida ao meu coração. O seu amor me alimenta, me leva além de uma crença, é a vida que eu preciso viver. E seu amor é a maior arma que vence todas as batalhas. Maravilhosa graça dentro de mim. Ah, dentro de mim. O seu amor tudo suporta, o seu amor tudo espera, o seu amor me livra da rejeição. Seu amor sofre comigo, seu amor é meu abrigo, o seu amor traz vida ao meu coração. O seu amor me alimenta, me leva além de uma crença, é a vida que eu preciso viver. Maior arma que vence todas as batalhas, maravilhosa graça dentro de mim. Dentro de mim, dentro de mim. sou a rosa de Sharon e o lírio dos vales. Venha depressa, amado meu, pois sou a rosa de Sharon e o lírio dos vales. Entre os espinhos eu sou a mais bela. Ah, entre os espinhos eu sou a mais bela. E eu te mereço, amado meu, por sua rosa de Sharon. Com apenas um olhar, e eu roubei seu coração. Com apenas um olhar, e eu roubei seu coração. Com apenas um olhar, eu roubei seu coração. Com apenas um olhar, e eu roubei seu coração. Eu sou a noiva na fenda da rocha, escondida no lugar secreto. E ele é o meu amado. Eu sou a pomba na fenda da rocha, escondida no lugar secreto. Se me levares pra debaixo da macieira, te darei meu amor. Oh, não te darei as minhas obras. Não, não, não, não. Eu te darei meu amor. Yeah. Se me levares pra debaixo da macieira, todo meu amor. Eu quero te dar, eu quero te dar meu amor. Não somente horas, mas todo meu amor. Só quero te dar, só quero te dar meu amor. Não somente horas, mas todo. Te esperando com a a minha lâmpada acesa. Eu vou ficar aqui te esperando com a minha lâmpada acesa. Eu vou ficar aqui te esperando com a minha lâmpada acesa. Volte logo, Jesus. Volte logo, meu amor. Eu ficarei te esperando. Volte logo, Jesus. Volte logo, meu amor. Eu ficarei te esperando. Eu virarei.